Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Augusta Perangusta Alfas, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Então venha ser um alfa. Vamos falar hoje sobre protestantes, evangélicos. Afinal, dá pra gente analisar cientificamente uma religião sem ser proselitista? É claro, aqui no Alfa dá, entendeu? Aqui nós não vamos defender nenhuma religião. Nós vamos fazer uma análise científica. Começando agora pelos protestantes. Em breve vamos falar sobre também espíritas, vamos falar sobre magia africana, vamos falar sobre budismo. Enfim, quantas pessoas a gente conseguir arrebanhar aí de cada religião, nós vamos fazer um cast legal para isso. E para isso, nós vamos chamar aqui uma bancada de peso hoje. Uma bancada, não que seja gorda, mas também não são magrinhos, mas uma bancada com um alto conhecimento filosófico da religião. Começando pelo grande Senhorá. Senhorá, se apresente aí, fala de qual religião que você é. Eu, Senhorá Alexandre Gomes, eu sou cristão evangélico. Legal, temos um cristão evangélico aí em nosso meio. E junto com ele, vindo lá do TurCast, o grande Samir. Fala, galera! E eu, como sou do turismo, tô em todas as religiões. Olha, vê se é pouco liso, é que nem uma traíra ensaboada esse rapaz. Não, é melhor de tudo, cara, que é igual aquele filme lá do... Eu acho que Em Busca da Felicidade, eu... não, acho que era Quem Quer Ser um Milionário, né? Que o pai do garoto chegava e falava pra ele, falou assim, ó, se você for seguir todas as religiões, vai passar metade do ano em feriados, né? Não, é o mundo de Pi, isso aí, não é? Não. É mundo de Pi, é verdade. Ele fala em todas as religiões. Né? É, exatamente. É Pi, na verdade, não é? Não é mundo de Pi. Cara, a gente tá zoando o nome todo do filme, né? É tudo igual, tem zoinho puxado e é indiano. Mas se todo mundo passar em feriado, pra mim é melhor, né? Dá pra vender mais passagem aérea. É verdade, o nosso Samir é o cara que defende os dias de todos os santos todo dia. E agora nós temos o nosso querido Pastor Marques. Eu sou evangélico, todo mundo já sabe. Faço parte da igreja mais tradicional possível entre os pentecostais aqui no Brasil, Assembleia de Deus, enfim, todo mundo já sabe disso. É, não é assim mais tradicional, se for colocar na verdade. Não, é entre os pentecostais é a Assembleia de Deus. Os huguenotes franceses são mais tradicionais. Quando eu falo pra alguém que não é cristão, que eu falo, qual você acha a igreja mais tradicional entre os pentecostais? Qual é? Ah, tá, entre os pentecostais. Eu falei isso, eu deixei claro, você é surdo. Mas o pentecostal não é cristão, Marcos? Não, entre os pentecostais, então, porque existe a divisão que a gente vai, acho que a gente vai citar ao longo do cast, que aí tem presbiterianos, tem neopentecostais, enfim. Mas entre os pentecostais, a Assembleia de Deus é a mais tradicional, mais conservadora, enfim. É, sobre mais tradicional, leia-se o que rouba menos. Polêmica! Mas é isso aí, galera, e nesse clima gostoso, chamo você, vem cá, se prive de todos os seus preconceitos e vamos ouvir um cast gostoso aqui que não vai falar nem bem nem mal, mas vai jogar uma análise científica na sua cara. Vamos lá! Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Mas afinal, companheiros, o que é ser protestante? Estamos protestando contra quê? Protestando contra a Dilma? Protestando contra o Lula? Não. Protestantes, nós temos que primeiro separar o que são. A gente começou com eles lá no nosso querido Martinho Lutero e as 95 teses, que é justamente por isso que somos protestantes. Porque protestante, basicamente, é quem protestou contra os dogmas da Igreja Católica. E agora agora eu chamo o nosso querido amigo Senhor A para dar uma comentada. O que, que você sabe, o que, que o senhor conhece das 95 teses de Lutero, Senhor A? Bom, uma coisa que o passado marca, seja as pessoas ou sejam os eventos e assim também as religiões, né? A Igreja Católica, no caso, impossível não ser citada no cast, porque o protestantismo veio dela, ela tinha, principalmente na era medieval, muitos costumes que eram condenados ou que vieram a ser condenados por um estudioso que, a partir da hora que ele resolveu estudar mais a fundo a Bíblia, chegou a algumas conclusões, que foi o Martinho Lutero, e havia muitos erros na Igreja Católica. Essas 95 teses, uma das coisas que ela mais batia e mais condenava era a questão da Igreja cobrar, agora fugiu a palavra... Indulgências. As indulgências. Obrigado. As indulgências para a salvação. Ou seja, se você estava em erro ou em pecado, né, para quem é cristão ou religioso e sabe desse procedimento, estava em pecado, não precisaria de você ter alguma atitude, vou chamar de religiosa, para ter o seu perdão. Bastava você pagar a Igreja. Redenção, né? Uma atitude de redenção. Isso. Em relação à sua fé. Exatamente. Aí, como é que funcionava? Você estava errando, vamos usar um exemplo bem atual, adultério, por exemplo, o cara estava com um relacionamento extraconjugal. Era descoberto, ele ia lá e pagava a Igreja Católica, e com isso ele estava perdoado. E estava de boa, né? Você podia comer todo mundo, que sendo rico, estava de boa. Exatamente. Comer e outras atitudes qualquer que fossem, entendeu? E o Martinho Lutero se levantou contra isso. Daí o termo protestante. Ele protestou contra as atitudes da Igreja Católica, pontuando 95 teses contra os erros da Igreja Católica. É, com certeza. Essa época, a gente tem que contextualizar um pouquinho, que nós estávamos saindo da Idade Média, né? Então nós tínhamos o quê? Um povo muito burro, um povo muito ignorante, que já não sabia ler nem sua língua natal, e a Bíblia ainda era somente em latim. Então a gente tinha todo um cenário, desde a queda do Império Romano até o final da Idade Média, onde a Igreja, ela controlava através do poder da Bíblia. E você, Marx, fala pra mim, qual que você acha que é a tese de Lutero que mais arrebanhou a gente? O que que fez esse carinha, esse padrinho gordinho alemão, convenceu o pessoal? Bom, a questão que eu quero começar é a seguinte. Primeiro, a gente tem que deixar entender que quando Lutero se levantou, quando ele protestou, como bem o senhor já falou, eu acho que o Rodrigo também falou implicitamente, indiretamente, que ele se levantou contra a doutrina imposta na Igreja Católica, e não necessariamente contra a política na Igreja Católica, né? Quando Martinho Lutero ele se levantou, na realidade, o que ele queria fazer não era a separação que veio depois disso, a separação de pessoas que eram católicos e saíram e se tornaram protestantes. Ele queria que a Igreja Católica atentasse para aquilo que ele estava mostrando que estava de errado na doutrina da Igreja Católica, do catolicismo. Logo, não houve esse atento para essas modificações que ele estava apontando, então houve aí a separação. Então, basicamente, o que Lutero ele queria mostrar é que as doutrinas mostradas por Cristo, por Jesus Cristo, estavam sendo deturpadas por aquilo que existia dentro da Igreja Católica. E aí o senhor mostrou a questão da indulgência, que é a questão mais forte, né, e que quem estuda, vamos dizer, segundo ano, terceiro ano, é uma das coisas que, quando vai aprender sobre a reforma, é uma das coisas que falam mais, os professores falam mais, é a indulgência. Tem outras coisas, mas a indulgência é a que é mais falada. E aí é aquela questão que Cristo falava, para se ganhar o céu tem que ser com esforço, com trabalho e esforço, né, tem que ser tomado a força. Para o céu não, você não leva nada corruptível, nem prata, nem ouro. E a Igreja Católica, na época, estava indo contra tudo isso que Cristo falava e Cristo ensinava. Então, basicamente, o que Lutero deixou pra gente, que se derivou do luteranismo, né, vamos dizer assim, é aquele... É, do protestantismo em geral, né, na verdade, não só o luterano, não só a Igreja não, Luterana. Porque assim, porque a gente tem que entender o seguinte, que a gente vai entender mais à frente. Lutero, ele incentivou o protestantismo, mas, ao passar dos séculos, existe aquela questão de que, por exemplo, a Assembleia, ela não é totalmente luterana. A Assembleia de Deus, que eu faço parte, ela não é totalmente luterana. Ela não segue tudo aquilo que Lutero falou. Não tem toda a doutrina falada por Lutero, entendeu? Existem questões bem diferentes. Mas isso se derivou dele. Então é basicamente isso. O legado que ele deixou pra gente a partir disso, a partir dessa separação, que aconteceu não porque ele queria a separação. Ele queria que a Igreja Católica atentasse para o que estava errado. E aí modificasse e acertasse. Logo, o que ela não fez, a gente tem que ver que existiu o Concílio de Trento, né? Que foi até, acho que o Papa Pio V, eu acho, por aí. Esse concílio demorou alguns anos aí, porque teve intervenções, porque teve guerras, teve pestes, e aí ia tendo intervenções. E aí, já que não houve esse consenso, houve a separação. Então, acho que o maior legado concílio é esse. Concílio de Trento, né? É? De Trento, né? Isso, exatamente. Então, é isso. Isso pareceu 30 aqui, o concílio de 30. Mas é 30, né? Pessoas sentadas no concílio de 30. Não, é Trento, que é uma cidade italiana, que inclusive acabou de ser, acho que isso, tá lá na onda lá do terremoto, tá lá perto. Então é isso, é o maior legado, é essa questão de voltar à doutrina de Cristo. O 30 eu achei que é porque na época as mulheres não eram muito ativas e não eram permitidas a atuação das mulheres, eram 30 homens, por isso que eu achei que era 30. Foi erro de pronúncia minha mesmo. Mas vamos lembrar que tem uma realidade que a gente tem pra essa época, havia uma falta de informação muito grande, então as pessoas que mais detinham informação detinham mais poder. E quem é que tinha mais informação? As pessoas que tinham mais acesso ao estudo. E o estudo, na época, ficava na mão dos padres da Igreja Católica, né? Então, esse processo de formar pessoas, de dar as primeiras informações sobre línguas, sobre matemática e assim por diante, ficava muito na mão da Igreja. Então, aquilo que o padre falava se tornava uma verdade muito mais absoluta. E como você não tinha nenhuma outra fonte de informação para contradizer uma autoridade, você ficava realmente submisso a uma série de informações, decisões. Foi aí que uma outra pessoa, que no caso que é o próprio Martinho Lutero, que também tinha a mesma formação, a mesma informação, começa a falar, opa, não é bem assim que a coisa funciona. Então, havia esse processo de marcar um pouco mais quem começava a questionar, justamente porque essas pessoas tinham tido acesso à informação. E aí começa a criar uma outra onda, né? É, porque se a gente for imaginar assim, imagina hoje que nós estamos numa sociedade teoricamente racionalista, né? Se a gente assistir aquele vídeo lá do Porta dos Fundos, o Bíblia, por exemplo, a gente tem uma boa ideia, né? Que o pastor chega lá na frente e fala que na Bíblia está sangue. Sangue significa que vai açoitar a sua mãe e que você odeia os pretos. Então, vai açoitar a sua mãe e bater nos pretos. E tem cara que leva isso ao pé da letra, entendeu? Porque o cara encontra lá o Edir Macedo, uma parte da Bíblia que fala, dá seu carro pra mim e sai daqui a pé, entendeu? Imagina na época, então, que ninguém nem tinha acesso à Bíblia e que era tudo escrito em latim. O cara falava lá, ó, tá escrito aqui, ó, tem que, palavra de Deus, tem que dar a sua casa pra igreja. Todo mundo dava a casa pra igreja, né? E também rolava muito medo, né, cara? O medo de você ir parar no inferno. Ninguém sabia o que era o inferno, mas ninguém queria parar lá. Então qualquer ameaça de você ir pro inferno, da sua alma ser condenada, de vagar pela eternidade, não, né? Isso já causava um alvoroço terrível. Então as pessoas não iam querer ficar condenadas ao inferno. E outra coisa também que acontecia muito é que se você não tivesse de acordo com a lei da moral e dos bons costumes, você tinha o que muita gente chama de ser excomungado, né? Você ficava excluído da maioria. E também ninguém queria ficar excluído da maioria. Em cidades do interior, o Samir aí, que é um grande viajante e profissional de turismo, deve ver isso ainda. Em cidades de interior ainda é comum esse medo. Não como na época, mas ainda há um respeito ao religioso em geral, muito forte nas cidades do interior. Isso hoje, em 2016 ainda. Você fala em excomunhão com algumas pessoas mais velhas, pra elas é uma coisa, assim, absurda. É, a pessoa se sente realmente no inferno. É, não, você vai ficar excluído da sociedade. Então, numa cidade numa cidade do interior, onde todo mundo se conhece. Às vezes você tem 3, 4 mil habitantes. E todo mundo te olhar, né, cara? Ó, esse cara tá excluído. Então, é uma moeda muito forte de pressão. E bem na época, a Igreja Católica encomendou as obras de Bosch também, né? Pra dar um retrato bem sombrio do que seria o inferno. É, uma coisa que eu queria apontar, né, nessa questão toda, e o Samir apontou a questão de que muita gente não tinha acesso a estudo, e aí o Andrigo também falou e tal, é fazer um comparativo com hoje. O Andrigo, em um episódio passado, falou que eu não gosto muito dos vídeos do Porta dos Fundos. Não é que eu não gosto, tem vídeos do Porta dos Fundos, inclusive com temas bíblicos, que eu até acho interessante. Como eu já falei, por exemplo, aquele que eles mostram as pessoas procurando Jesus só quando elas precisam dele para fazer alguma coisa material. E isso, como eu falei, tem 90% de chance de que foi uma crítica muito dura e severa de quem faz parte do Porta dos Fundos às igrejas, mas ao mesmo tempo eles não conseguiram perceber que foi algo de mensagem para muitos cristãos que realmente é assim, que só buscam a fé, só buscam Deus, só buscam Jesus quando convém a eles e não a todo momento, como é falado nas escrituras. Mas não é essa a questão é a seguinte, falando de hoje, quando a gente vê muitos pastores, muitos padres, enfim, pessoas que têm essa questão do cristianismo, que são líderes dentro do cristianismo, sejam eles quais forem, usarem a Bíblia para obter medo das pessoas e obter um companheirismo cego, né? Eles seguirem cegamente, isso se dá muito pela questão daquilo que o próprio Jesus falou, de que, e até antes no Velho Testamento, que o meu povo se perde por não conhecer, ou por não estudar, por não conhecer a palavra. Então muito se deve à questão de que muitas vezes a gente acredita em tudo que é falado e não busca a raiz daquilo que é falado. E aí muitas vezes vezes a gente é criticado, os cristãos, os que são cristãos, confesso, porque muitas vezes eu já vi muita gente dizendo que todo cristão é burro, e não é verdade, cara. A gente tem aqueles que estudam, que procuram saber pra ver se aquilo que está sendo falado. Eu costumo muito dar o exemplo da igreja de Roma, né, que Paulo falou, não era a igreja de Roma, era outra igreja, perdão, se o senhor me lembrar aí, mas Paulo falou que tinha uma igreja da Ásia que era uma igreja que tinha o costume de que todos e qualquer um que subisse em cima do púlpito para falar sobre as escrituras, eles analisavam dentro das escrituras se aquilo que a pessoa estava falando era verdade ou não. Mas você tem um ponto aí, Marcos, que a galera também era analfabeta, né, cara? Vamos lembrar que você tá falando de uma época onde o nível de conhecimento, ele tava muito embrionário, as pessoas não tinham acesso a leituras, não sabiam ler. Então, é aí que tá, é o que eu ia terminar falando agora, que outro legado que o Lutero deixou era justamente essa questão de que ele implementou a questão de que todos deveriam ter acesso a esse tipo de estudo, a esse tipo de conhecimento, e não só aos líderes da igreja, entendeu? Outra coisa que ele implementou. É, porque uma das obras importantes do Lutero é que ele foi o primeiro que traduziu a Bíblia para o alemão, né? Exatamente, porque, e vamos lembrar o seguinte, quando a gente fala de Bíblia, ela é um conjunto de muitos livros, obviamente esses livros não foram escritos na mesma época, então muitos dos livros foram escritos posteriormente, ninguém sabe quais tipos de modificações houveram na língua original, e se hoje a gente pega título de filme que tem uma tradução absurda, né, quando a gente fala do inglês para o português, vamos imaginar que você tem um livro que muitas vezes foi escrito em aramaico ou latim, depois foi traduzido para o alemão, do alemão para o inglês, e do inglês para o português. Então, muita coisa aí pode se perder no meio do caminho, ou ser modificada. Não, modificada, assim, modificada ela foi, mas não no sentido que muitos usam para dizer que ela, enfim, modificada ela foi no sentido do quê? A gente tem todos os teólogos, seja ele católico, seja ele cristão, seja ele evangélico, enfim, tem esse consenso de que ela foi escrita em três línguas. Isso já é consenso claro. Grego, grego, romano, aramaico e hebraico. Então, quase todo o Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico e tem algumas partes em aramaico, porque era o período que eles estavam na Babilônia, depois Pérsia, e enfim. E Novo Testamento grego, né? E aí as modificações que você falou, Samir, foi justamente essa questão que são passadas para as outras línguas, latim, passadas para a língua alemã, e enfim. E é claro que vai existir modificações na palavra, porque tem palavras que são diferentes. Então, só para citar um exemplo, o amor em hebraico, ele só tem uma definição. E em grego, ele tem cinco definições para amor. Então, né? Mas não que mude a essência e o sentido da coisa. Mas o senhor iria falar alguma outra coisa aí antes de eu falar, né? Você tá falando aí da questão das versões, é impossível não citar isso agora, cara. Malacói! Malacói! Eu já ri com aquilo. Mas voltando, independente da questão tradução, existe uma questão também que é muito séria e muito observada na religião cristã, e não só na cristã, em outras religiões também. É o seguinte, vem da antiguidade, onde o Samir e o Andrigo pontuaram que havia uma ignorância muito grande no sentido de pouco acesso a estudo, e hoje existe uma questão muito grande de comodidade. A pessoa não quer se aprofundar, entendeu? É mais cômodo ela ouvir de um líder. Vamos nos ater aqui ao tema da pauta, que é o protestantismo. É mais fácil eu pegar um líder e ouvir o que ele está falando e tomar por regra do que eu estudar, entendeu? É por isso que se induz tanto a erro, independente da questão da tradução. Vamos abandonar um pouquinho que houve inúmeras traduções e alguma coisa pode ter se perdido ou não, e vamos parar nesse ponto aqui. Mesmo porque há muitos anos, talvez muitos, existem exemplares da Bíblia muito antigos, e a tradução já estagnou. Ela parou naquela tradução. O máximo que eles fazem agora é revisão de linguagem. E adequação e modernização e etc. Só que é o seguinte, é comum você ver a pessoa ouvindo, e aquilo que a gente falou aí, o Andrigo citou, por exemplo da Universal, o cara te extrair lá de um texto falando que, ó, você tem que ceder seu carro. E ok, fulano falou, tá falado, eu acredito nele. E não quer aprofundar. É, e esse evangelho da prosperidade, ele cresce em cima disso, em cima de frases prontas, de coisas que na verdade não são a palavra de Deus, né? Bom, Mas vamos voltar agora à essência do negócio. Martinho Lutero, então, foi um grande monge que pregou ali as 95 teses. O que aconteceu com ele? Ele teve o apoio do imperador Carlos V, imperador alemão, porque aí a gente entra numa parte interessante da história protestante. Martinho Lutero não queria fundar uma nova igreja, ele queria reformar a Igreja Católica. Então tem muito pastor hoje que chama a Igreja Protestante de Igreja Católica Apostólica Romana Reformada, porque ela foi reformada por Lutero. Agora, o Lutero, ele não queria fundar uma nova religião. Mas e Calvino? O que que vocês dizem do nosso amigo Calvino, prefeito de Genebra? Esse era o cara esperto da parada, vocês não acham? Calvino, pra mim, ficou tão coadjuvante nesse processo todo, que, apesar da toda a importância que ele tem, mas parece que os outros tiveram uma importância muito superior pra quem tem educação aqui no Brasil, né? Você não tem tanta influência de falar do Calvino. Mesmo também que, se a gente pegar o cinema, tratou muito mais do Lutero, né? Que tem um filme do... acho que é no... eu não vou lembrar o primeiro nome, mas eu sei que é Finis, que retrata muito bem o que, que era a vida do Lutero. Então parece que a história luterana tem uma influência ou uma fama maior aqui no Brasil. Não sei como deve ser no restante do mundo aí, né? É, pra mim, Calvino também ficou meio como coadjuvante nessa história, porque ele só... eu vou dizer uma palavra muito forte, mas é a única que eu consigo encontrar. Ele só serviu pra nos dar aquela questão da divisão de alguns dogmas e doutrinas nas igrejas que saíram, que surgiram depois da separação, depois do protestantismo, depois do protesto que Lutero fez. Então, hoje em dia, até na internet, eu acho isso uma babaquice, eu acho isso muito idiota. Existem discussões entre luteranos e calvinistas, quem está certo, quem não está, e gera aquela divisão na igreja que o próprio Senhor Jesus Cristo ele falou que não deveria gerar. Na verdade, o que é importante do ponto de vista do calvinismo, né? Porque a gente, se for analisar o nosso querido Lutero, ele, na verdade, em momento nenhum, ele bradou assim: ah, então agora iremos começar uma nova onda teológica chamada luteranismo. Não, o Lutero traduziu a Bíblia, ficou ali quietinho no castelo alemão, protegido pelo rei Carlos V, e ficou quieto. Só que essas ideias luteranas, elas foram absorvidas por, então, um padre que era extremamente político, que era o João Calvino. E esse João Calvino, sim, ele era, na época, prefeito de Genebra, e esse João Calvino, ele usou as bases das 95 teses para aí sim formular uma nova religião. Ele foi o primeiro que a gente poderia dizer que estatizou o protestantismo como uma religião, como uma igreja sólida. Então ele acabou utilizando primeiro o preceito do lucro, principalmente isso. É uma coisa que pouca gente hoje em dia leva em consideração, até porque no Brasil a gente não tem esse pensamento. Mas o protestante, ele defende lucro. O protestante, ele é o cara que ele pode emprestar dinheiro a juros. O católico, não. Entendeu? Então, nessa época, o que nós estávamos vivendo? O começo do capitalismo. E nessa história do começo do capitalismo, foi lá o seu João Calvino e fundou a religião que servia como uma luva para o então começo capitalista. Existe uma certa delicadeza quando vai tratar desse assunto de que a igreja... E eu não estou falando isso porque eu estou querendo defender, não, porque eu sei que existe... porque o pastor dele está ouvindo isso aí com um chinelinho do lado. Não, é como eu sempre digo, eu sei que existe pastor que rouba, e rouba mesmo. Isso aí eu sei que existe, cara. Eu não vou dizer que não existe. É uma palavra que o próprio Vitor Quintes, ele falou naquele episódio que a gente fez sobre ser ateu ou não, né? Que foi o terceiro episódio. Sim, um episódio muito bom, diga-se de passagem, modéstia à parte. E ele falou, o Vitor Quintes, ele falou uma palavra que define muito bem: onde existir qualquer tipo de organização, vai existir defeitos. Ele falou que onde existe ser humano, existe defeito. Então não tem como, cara. Não existe organização perfeita, não existe a igreja perfeita, entendeu? Mas assim, é um assunto delicado porque, apesar de Calvino ele entrar junto com essa questão política, e aí o capitalismo estava sendo difundido, como se falou, estava sendo mais ainda difundido, a gente tem que entender que também não é por aí a questão de que a igreja só visa lucro. Não é assim. Isso é uma das coisas que muita gente que não gosta da igreja aponta, né? Que roubam, pastores roubam, que você está dando seu dinheiro para a igreja. E na realidade, na maioria de nós cristãos, isso é mais uma questão de fé do que uma questão do pastor chegar pra gente e dizer: você tem que dar. É mais uma questão de fé nossa. Eu dou por fé. Nenhum pastor chegou pra mim e disse: você tem que dar, porque se você não der, você vai pro céu. Isso não é pregado ou na nossa igreja. Ou dá ou não sobe. Não, isso não é pregado na nossa igreja. Desde pequeno a gente aprende que o dízimo é um algo bíblico, mas não é um algo que te leva ou não pro céu. A sua salvação, no caso, na doutrina da minha igreja, igreja, ela depende da sua entrega ao sacrifício de Cristo ou não. Qualquer outra coisa que seja independente do sacrifício de Cristo, não é algo que vai te levar ou não para o céu. É algo que vai melhorar a sua vida em comunhão com Deus, mas não vai te levar ou não para o céu, entendeu? O que te leva para o céu, o que te traz a salvação, é o seu reconhecimento mediante o sacrifício de Cristo. Então, existe uma coisa que todo mundo tem que separar quando vai falar sobre essa questão de dinheiro, que pastores roubam ou não. Eu dou por fé, eu dou o dízimo por fé, porque eu acredito nisso. Então, para mim, isso não é nenhum problema, isso nunca me tirou nada daquilo que eu queria alcançar ou daquilo que eu quero alcançar. Isso para mim não é nenhum problema, entendeu? E também nenhum pastor nunca me obrigou a fazer isso. Eu dou por fé. Só para deixar claro, para às vezes explicar, né? Eu sei que tem muita gente que não vai querer aceitar, não vai querer acreditar, mas é isso. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. É isso aí, galera. Então, basicamente, voltando novamente aos tempos de Calvino, nessa época, nosso querido Calvino fundou, então, a religião protestante como uma religião instituída, o calvinismo, né? Enquanto isso, alguns outros seguidores de Lutero fundaram o luteranismo, baseado nas ideias dele, e John Knox fundou os presbiterianos na França, teve a onda anglicana também na Inglaterra, que teve mais a ver com a separação da igreja do rei Henrique VIII, que precisava se divorciar, né? Inclusive, isso é uma questão interessante que eu vou levantar pra mesa e vamos fazer um pequeno parênteses aí. Anglicanismo é protestante? Tecnicamente falando, tudo aquilo que estava fora do controle da Igreja Católica, você pode considerar que seria o protestante, porque ele não tá seguindo da mesma forma, do mesmo molde, né? Então, tecnicamente falando, sim. Não, mas é uma vertente separada, né? Como eu falei, a partir de Lutero veio as vertentes separadas, e como você próprio falou aí, André, teve lá na França teve o começo da presbiteriana, e aí teve a Batista depois, que a Batista foi a primeira igreja cristã, no caso protestante, a se instalar aqui no Brasil. E aí, enfim, teve outras vertentes, mas é, pode ser, como você me falou, pode ser considerado protestante, sim. Exato, porque vamos lembrar duas coisas também, né? Porque a partir do momento que você tem a figura do Cristo, então você vai ter os cristãos. E aí começa uma forte onda com a própria Igreja Católica. Dessa vertente, também cristã, acabam vindo as outras religiões que nascem do catolicismo, mas que não seguem da mesma forma, os mesmos dogmas, acreditam do mesmo jeito, que aí, para você facilitar a divisão, ela é considerada uma linha protestante. Por mais que não esteja protestando alguma coisa, é uma vertente católica que não segue da mesma forma e no mesmo molde os dogmas católicos. Mas se você parar para olhar hoje em dia, a própria religião católica em si, ela também acaba tendo muitas subdivisões, né? Mesmo quando chega aqui no Brasil, acho que a gente vai entrar nesse ponto, você tem muitas ordens católicas que chegam aqui. Você tem os franciscanos, os beneditinos, e estamos falando isso aí de 1500. Os jesuítas. Os jesuítas. E os jesuítas eram praticamente guerreiros católicos no começo, né? É, então, cada vertente dentro da própria Igreja Católica, naquela época, já cada um tinha um comportamento diferenciado, todos eles voltados para acreditar em Deus da mesma forma, mas agiam de formas diferentes. Você pega os beneditinos, né, quando você tem aqui a Igreja de São Bento, por exemplo, em São Paulo, tem lá a Ora e Labora escrito numa das laterais da igreja. Então, eles estão muito voltados nesse negócio de trabalho e oração. Os jesuítas tinham muito mais aquilo que o Rodrigo falou, meio que guerreiro, mas por quê? A principal fonte de catequese, a preocupação com os índios e assim por diante, vinha dos jesuítas. Tá aí os principais padres da Igreja Católica, que é o Anchieta, por exemplo, que vai ter o primeiro dicionário, tem uma preocupação muito forte com a educação da época e assim por diante. E outras frentes aí também. Não, pra você ter uma ideia, fazendo um pequeno parêntese aqui no cast, eu aluguei uma empilhadeira pra uma ordem aqui em São Paulo, católica, que os caras protegem o segredo de Fátima. Você tem ideia? Os caras estão construindo um castelo ali em Mairiporã, que é gigantesco, gigantesco, gigantesco, gigantesco. E os padres lá te recepcionam com AR-15. Os caras têm metralhadora na entrada da é sério? É sério. Nem sei se eu posso falar, porque eu tive que assinar um termo de confidencialidade pra entrar lá dentro, né? Mas se preocupa, é, não, é punk lá, os caras falam que é guardião do segredo de Fátima. Caralho. Então, mas hoje, se você pegar umas ordens mais novas, católicas, até pra igreja se rejuvenescer, ela permitiu coisas que a parte conservadora não permitiria. Mas acho que aí a gente entraria numa outra questão. Mas o que acontece com a parte protestante, quando a gente fala que estava ali na Alemanha e vai se ramificando depois para Itália, Suíça, Inglaterra, França, é que vamos lembrar que depois esses países vêm colonizar muitos outros países e a religião acaba sendo levada, tanto a parte católica quanto a parte protestante. Portugal, ali no meio da Europa, era de todos o país mais católico entre eles, né? Não tinha tanta influência protestante, e há quem diga, alguns historiadores aí, se você pegar o livro 1808 ou pega o Brasil para a história do Brasil para principiantes, ele acabava sendo muito atrasado também por causa disso, né? Porque como Inglaterra, Espanha e outros países que tinham uma ordem protestante e não ficavam ligados tanto ao dogma, aos dogmas da igreja, as ciências avançavam muito mais. E Portugal, que estava muito mais ligado a esse conservadorismo, não tinha a ciência tão avançada. Vamos lembrar aí que um dos filhos da Maria Louca acaba morrendo, por quê? Porque havia cura já na Espanha e na Inglaterra para a doença que um dos filhos dela tinha, mas ela preferiu deixar sob as ordens das coisas naturais. Bom, e isso se reflete também na questão dos países que foram colonizados por esses países que você falou, né, Samir? Você pode perceber que, vamos dar um exemplo, Estados Unidos e Brasil, por exemplo. O Brasil foi colonizado, né, um país que é sua maioria católica. Que é Portugal, então assim, tem Portugal. Uma colonização portuguesa. Mas aí o que acontece? O protestantismo que a gente tem no Brasil hoje, ele vem muito dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, muitos dos imigrantes que chegaram eram imigrantes italianos, imigrantes franceses, irlandeses e assim por diante. Então esses caras acabam vindo para o Brasil, trazendo também um pouco dessa outra forma de ver as coisas. Então boa parte daquilo que a gente tem como tradução ou de influência das igrejas protestantes no Brasil hoje, ela tem indiscutivelmente os pés nos Estados Unidos. É, a Igreja Batista, como eu falei, por exemplo, que foi a primeira igreja protestante a se instalar aqui no nosso país de fato, tem essa questão, né? Que aí já indo mais um pouco à frente, falando rápido, a Igreja Pentecostal em si se instalou aqui no Brasil em 1910, foram o Daniel Berg e Gunnar Wingre, né? E aí é uma história que todo cristão evangélico, todo pentecostal, ele sabe de cor, e aí se instalou a igreja, as Assembleias de Deus, e aí foi crescendo, enfim, lá em Belém do Pará. Eu então, sou da Assembleia e não conheço, não. Então, aí é você. Aí é problema seu se você. É problema seu se você não estudou. Eu estudei. Mas enfim, é basicamente isso mesmo, Sam. E a única coisa que eu sei da Assembleia é que eu passava depois em frente e então, assim, Satanás! Vem a casa, Satanás! Você é o inimigo da igreja, você, cara. Eu não. Você é o perturbador. Como eu fui líder de louvor da presbiteriana durante 10 anos. Como dizia pra Eliseu lá, que Eliseu era o perturbador, né? Eliseu não, Elias, né, senhora? Na realidade, você que é o perturbador. Então, e é engraçado porque, assim, quando algumas ordens começam a chegar aqui, mesmo no Brasil, elas também vão se ramificando dentro do Brasil. Que aí você tem a chegada, por exemplo, exemplos aqui da Igreja Presbiteriana, depois você tem a Presbiteriana Independente, Metodista, Batista, Luterana, Episcopal. Tem muitas denominações dentro de uma ramificação que começou dentro do catolicismo. Sofre influências dos Estados Unidos, se ramifica lá, vem pro Brasil, sofre novas ramificações. É, hoje nós temos as principais correntes, né, que estão no mundo dos protestantes, né? É, eu acho que a gente poderia, para ser mais didático, dividir entre pentecostais, batistas e presbiterianos, neopentecostais, anglicanos, que eu não acredito muito. Vamos aqui continuar, vamos agora falar um pouquinho das vertentes que nós tivemos dos protestantes no mundo e principalmente aqui no Brasil. Vamos começar com o nosso pastor Marques. Marques, por que pentecostal? O que são os pentecostais? O que eles acreditam? O que eles comem? Onde eles vivem? Ó, basicamente é o seguinte, pentecostal ele se baseia na passagem de Atos, onde fala do dia de Pentecostes. Então, basicamente nós, os pentecostais, a gente preza muito pela ênfase da experiência maior e total com o Espírito Santo Deus e com essa questão do que Jesus deixou, que é ele como consolador, ele nos faz a ligação direta daqui para Deus, nós para Deus, ele como um consolador, como alguém que está aqui para nos ajudar nessa caminhada cristã. Então basicamente é isso. E aí vem aquela questão de batismo com o Espírito Santo, de novas línguas e línguas estranhas, que são uma coisa que não adianta entrar muito no assunto, que seria ter muito mais tempo para explicar, e também por questões não explicar explicaria. É, e não explicaria porque simplesmente explicaria. Tem pessoas que não iriam entender ou não iriam querer entender, porque é aquela questão, existem experiências que você só entende se você viver elas, então não tem como eu te explicar se você não vive a experiência, ou se você não quer viver a experiência por algum modo que for, então eu vou entrar aqui como um pouco de advogado, até mesmo do próprio Andrigo e de quem tá nos ouvindo, porque é muito comum, o Marcos deve saber muito bem disso também, que inclusive dentro das próprias igrejas, costuma-se achar quem não entenda e quem não concorde, dentro das próprias igrejas, é muito comum. Sim, isso. também, exato. O cara às vezes frequenta determinada igreja há 20 anos, mas na hora que você senta pra conversar com ele, ela fala, ah cara, mas aquele ponto ali, eu não concordo muito com isso, mas eu gosto daqui, a doutrina, eu sigo, etc, etc, mas esse ponto aqui, ou seja, sempre tem quem discorde, às vezes dentro do próprio meio. É por isso que é tão complicado, por exemplo, esse assunto, por exemplo, de dons, por exemplo, né? Igual o André citou aí, essa questão de se falar em línguas, etc. Isso é um assunto que não adianta, não se há consenso, né? A parte de que junta pessoas discutindo esse assunto, não se chega a consenso. É o que o Marx falou. É uma questão totalmente de experiência individual. Só quem viveu ou quem passou vai poder testemunhar ou falar sobre aquilo, mesmo assim falar pra quem não quer entender. É a mesma questão daquela pessoa que ela não é muitas vezes evangélico ou católico, enfim, ela não segue nenhuma religião em si, e ela tem uma experiência em que, por exemplo, ela escapou de um acidente milagrosamente. Muitos vão falar que aquilo não teve nada de milagre, foi questão de sorte, coincidência, probabilidade, sorte, e ela que passou por aquilo, ela acredita que foi algo milagroso, que foi Deus, e, enfim, é basicamente isso. Então sempre vai haver isso. Tem uma outra coisa interessante nisso de você colocar algumas diferenças, que há algumas vertentes mais conservadoras para alguns assuntos e outras que são um pouco mais liberais, né? Então vamos pegar exemplo, bebida alcoólica, festa, vestimenta, formas de se comportar em sociedade, que em algumas vertentes você vai perceber um conservadorismo muito maior e outras um jeito um pouco mais despojado, mais aberto, né? Então isso é uma coisa muito interessante de pontuar, que em algumas situações as religiões que vieram para o lado mais protestante, em algumas situações elas são muito mais conservadoras do que era a antiga Igreja Católica lá no passado. Depois os ouvintes me chamem aí no particular que eu explico para vocês porque eu tenho tanto ódio da Assembleia. Talvez porque eles tiraram minha televisão quando eu tinha 5 anos, talvez porque a minha mãe, que era mulher do pastor, apanhava que nem uma doida em casa porque queria usar brinco. Mas aí é justamente a questão daquilo que a gente falou lá no começo, da pessoa que não procura realmente examinar a escritura como ela é. Por exemplo, a questão da televisão, realmente, até 30, 25 anos atrás, por exemplo, nas nossas igrejas da Assembleia, era algo que era tido como pecado, não a televisão em si, mas a programação que passava na televisão em si. E hoje em dia, por exemplo... O que não deixa de ser diferente hoje, né, Marcos? Hoje em dia, algumas programações são bem demoníacas. Exatamente, mas a igreja hoje em dia, Sami, percebeu justamente isso, que não é a programação, mas é o modo que o cristão utiliza a igreja. Tanto é que eles foram e compraram todas as TVs e liberaram pra todo mundo. Tanto é que aqui no estado de Pernambuco, a igreja Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, ela tem o canal dela, o canal próprio dela, aqui em Pernambuco, entendeu? Mas a impressão que eu tenho também, Marcos, é que as pessoas mais velhas tinham um nível de conservadorismo maior. Sim, também, do que hoje em dia, entendeu? Acho que talvez... Em todos os aspectos. Exatamente, todos os aspectos. A forma de se vestir. Imaginar, por exemplo, uma mulher que saía de casa, e isso não estamos falando nem de religião, tá? Mas que saía de casa com uma saia mais curta e tudo mais, numa determinada época no Brasil, era absurdo. E vamos lembrar que o Brasil, apesar de ser o país do samba e assim por diante, é um país muito conservador comparado a outros lugares. Não, pra você ter uma ideia, isso aconteceu mais ou menos em 2001, mais ou menos. Eu era líder de louvor da igreja presbiteriana, que até o que eu ia entrar agora, né, batista presbiteriana, que teoricamente são muito mais inteligentes que os assembleianos, né, sem querer ofender. Mas eu na presbiteriana... É quase uma torcida de time de futebol, né, cara? É melhor você dizer assim, cabeça aberta, né, pra não gerar polêmica. são mais, né, enfim, mas eu na presbiteriana de Bofete, eu resolvi comprar pra igreja baixo, guitarra, bateria, porque só tinha aquele órgão que era do século XV, que ninguém mais aguentava. Que era Deus, vou chame pelo seu louvor. Aí, beleza, eu comprei tudo. As irmãs do círculo de oração da igreja se reuniram, compraram esses instrumentos de volta, exigiram que o pastor vendesse pra elas, pegaram na frente da igreja e botaram fogo em tudo. Porque falava que guitarra era do demônio, baixo era do demônio, bateria era do demônio. Enfim. Aqui, mas né? Tem uma questão bem conhecida que virou viral há um pouco tempo atrás aí, que é aquela Para Nossa Alegria. Eu não sei se vocês sabem, mas aquela música é antiquíssima. Ela é dos anos 70, se não me engano. E foi uma banda que sofreu exatamente essa perseguição. Porque eles vieram com uma vertente mais rock and roll dentro das igrejas e foram perseguidos ao extremo também na época. Chegaram a parar de tocar, alguma coisa assim. Não, tem coisa que tem que perseguir mesmo, não isso. Não, desculpa, pegando o gancho que o senhor falou, eu acho que foi essa abertura para que os jovens pudessem introduzir mais outros instrumentos, uma outra forma de pensar, é que cativou um pouco, porque senão todas as religiões, e aí não estamos falando só da protestante como do católico, eles iam perder muitos dos fiéis por causa dessa mente fechada. A igreja católica mesmo pegou uma boa, vou usar o termo assim, não sei se está correto ou não, mas ela conseguiu respirar de novo e conseguiu reavivar um pouco com o advento que eles chamam de carismático, que foi justamente de realocação de jovens dentro das suas comunidades, né? Tava aquela Padre Marcelo, né? Envelhecer. Exatamente. Só pra deixar bem claro, o Andrigo falou de uma questão pessoal, já que ele citou, questão de bater, de apanhar, porque usava brinco e tudo mais. Aí já é, justamente aí já é uma questão de pensamento próprio da pessoa que fazia isso, porque... E eu espero que meu pai e minha mãe nunca escutem esse questão. Não, porque em momento nenhum, dentro das nossas igrejas, seja ela católica, presbiteriana, seja o que for, se é pregado a violência contra a mulher ou qualquer que for, entendeu? Enfim, é só pra deixar claro pra quem tá escutando. Ele só fala que a mulher é uma bosta que tem que ser cauda da relação, mano. Não, não é assim. Não é assim. Aí, olha aí. Aí é a questão da interpretação e a questão justamente do estudo mais aprofundado que, enfim, a gente fala isso em outro cast. Mas não é assim também. A Bíblia não diz que você tem que pegar a mulher e tratar ela como tapete. Tanto é que o próprio Jesus, as pessoas que mais ficavam em foco e que mais ajudavam o ministério de Jesus, você pode ver que são as próprias mulheres. Elas foram até mais fortes que os homens, porque quando Jesus foi crucificado, elas continuaram de pé e os homens tudinho, os cabamachos tudinho se escondendo. E mas Jesus teve um filho com Maria Madalena, né? Que não, depois não, é o isso aí grau, não existe, lá, não. Isso aí é invenção, tá? Não, vai... não sei, eu acho que é bem plausível essa história. Que mas... plausível, enfim. Que... mas enfim, continua. E os neopentecostais? Quem aqui que vai querer falar do nosso querido Edir Macedo? Fala aí, senhora. Bom, eu sou suspeito pra falar, não por acompanhar, mas justamente pelo contrário. Eu tenho um pé atrás com a Universal. Me perdoe os ouvintes que são ligados à Universal, mas tem um grande problema. As igrejas que, principalmente as neopentecostais, que é as que mais estão dentro das TVs hoje, elas sofrem dois problemas muito sérios. É um que, com lideranças humanas, estão sempre sujeitas a erros, né? Estando na TV, esses erros são muito mais visíveis. É, isso denegriu muito o chamado movimento neopentecostal. Eu tenho até uma simpatia pelo movimento. É, dentre eles, por exemplo, eu gosto muito da Bola de Neve, eu gosto muito de outras igrejas, apesar de não pertencer a nenhuma delas, mas existe também o outro lado. Com isso, o neopentecostal, essa palavra é terrível, mas com isso o movimento neopentecostal, ele ficou muito mal visto pela sociedade como um todo. Sempre se fala, usa o termo neopentecostal como uma coisa ruim. Como negativa, né? Negativa. Eu vejo o seguinte, neo, de novo, pentecostal. Uma renovação do pentecostalismo que existe já, tradicional, a própria Assembleia, muitas delas já não são tão tradicionais como eram. Quando eu falo tradicional, vou citar alguns exemplos aqui que a gente comentou, mas não detalhando. Por exemplo, mulher não poder raspar os pelos, mulher não poder usar saia acima do joelho, nem que fosse X milímetro, e a questão da televisão e etc, etc. Com isso veio o neo, o novo. Renovou-se muita coisa, mudou-se muitas características. Mas, na minha opinião pessoal, infelizmente, algumas igrejas que se destacaram como neopentecostal acabaram contribuindo muito para deturpar o que é o movimento neopentecostal. Mas a gente pode dizer, senhora, que todos os movimentos neopentecostais eles são do evangelho da prosperidade ou não? Você encontra alguma aí no meio que realmente tem um evangelho mais puro? Cara, eu não concordo muito, não. Aí é aquilo que eu tô te falando. O que que se pensa em neopentecostal? Vamos falar assim, é justamente as igrejas... Mundial, universal. Mundial, universal, e algumas outras aí. Tem um cara aí agora também, eu esqueci o nome dele, tá muito na mídia também. E se chegou à mídia, tá sujeito, está sendo mais vigiado, entendeu? Eu não concordo justamente por isso. Existem igrejas fora da mídia, neopentecostais, que fazem trabalhos sérios, que pregam um evangelho genuíno e não só o da prosperidade. Agora, a grande verdade também é o seguinte, eu vou bancar um pouco advogado do mal aqui, pelo seguinte, infelizmente, esses movimentos prosperam porque, eu vou usar a palavra eu para não ficar acusando ninguém, esses movimentos prosperam e vingam porque eu procuro por eles, entendeu? Eu tenho sede disso. Por que que o movimento da prosperidade financeira cresce tanto? Porque se eu tenho três igrejas. 4. Uma prega isso, é aquela que vai começar a encher, porque o povo tá buscando isso. Aí você fala assim, ah, mas o cara tem um poder de convencimento, o cara tem uma falácia e tal. Mas ele tá falando pra quem tá lá. Aí começa uma série de erros que não sei se dá pra ser discutidos. Infelizmente, a sede do povo pelo comodismo e pela bênção da prosperidade acaba gerando e fortalecendo o movimento. É, eu estou aqui agora no momento que a minha empresa ela é a 50 metros da sede da Igreja Mundial, né? Cabe umas 10 mil pessoas aqui. E, cara, o negócio é monstruoso lá dentro. Os caras fizeram um estacionamento automático com garagem só pros fiéis, sem cobrar nada. Cara, é muita grana. É muita grana. Aqui cabe, é no quarteirão do lado, que cabe umas 20 mil pessoas dentro do templo do cara. E tá todo dia lotado isso aqui. Mas só pegando um gancho de pentecostais e neopentecostais aí, o Andrigo, elas é que acabaram dominando a maior parte, né, do cenário que a gente conhece aí das principais igrejas protestantes do Brasil, por exemplo. Então aí alguns exemplos, você vai ter a congregação, a assembleia, quadrangular... Tem uma outra chamada Igreja Evangélica Pentecostal, que é o Brasil para Cristo, Deus é Amor. E aí também, as que a gente falou tanto, que é a Igreja Universal, né? É, e aí a gente vai para um tópico interessante, que a gente imaginar hoje qual que é a situação dos evangélicos no Brasil. Vamos falar aqui do nosso país, né? Se a gente voltar aí 30 anos o tempo, 40 anos, os crentes, quem que eram os crentes? Ah, era aquele povinho estranho que vivia com a Biblia embaixo do braço, que bebia suvaqueira... Aquelas velhas com aqueles cabelão, né? Bicicleta, esse era os coque crentes. E Bíblia debaixo do braço. É, o coque e tal. Então, antigamente, praticamente os crentes eram um bicho à parte. Hoje em dia, só as igrejas evangélicas, isso num censo livre pelo IBGE, a gente tem 82 milhões de evangélicos. Nós estamos praticamente já equiparados com os católicos, né? Então, hoje, a gente deixou de ser a maior nação católica do mundo para se tornar uma das maiores nações protestantes do mundo. Só pra atualizar, não é uma das, é a maior nação protestante do mundo. Nós temos hoje... Na verdade, quando a gente fala em igreja evangélica no Brasil, a gente fixa nesses nomes que foram citados, o próprio Samir citou aí, acabou de citar aí agora, mas existe muita igreja pequena no Brasil afora, mas é muita. Sim. E igrejas não vinculadas a ninguém, entendeu? Você passa, vou te falar ao redor da minha casa. Da minha casa até a igreja onde eu congrego, é um caminho curto, eu vou muitas vezes a pé, eu devo ter umas 8 ou 9 igrejas entre minha casa e onde eu congrego. Ixi, eu ia chutar 10, né? Tô lá no... Mas é isso mesmo, né? O número vem crescendo. Mas enfim, não, só falei só pra atualizar o dado. É, aqui puxando um dado, nos Estados Unidos a gente tem 51% de protestantes e 23% de católicos, né, nos Estados Unidos. É, como é que tá no Brasil hoje? Eu não sei, qual que é a estatística brasileira? Quase meio a meio. Hoje no Brasil tá meio a meio, quase tá acho que 55% de católicos e 35%, quase 40% de protestante. Tá quase batendo aí, quase meio a meio. Então, mas mundialmente, pelo que eu tinha entendido, a religião muçulmana vem crescendo num nível muito mais alto, não é isso mesmo? Ou eu tô errado? É, mundialmente, se a gente for... Eu já vi muito sobre isso aí, mas eu ainda não vi acontecendo. Eu ouço falar, mas ainda não vi. Porque assim, por exemplo, no Brasil eu não vejo isso, entendeu? Talvez em grandes centros, mas eu não vejo... É porque, na verdade, a gente tem que considerar ali, se a gente considerar a Índia, se a gente considerar alguns países ali do Oriente Médio para o Oriente, a gente realmente tem um crescimento de muçulmanos muito grande, né? Mas não sei, isso tá muito fora do nosso mundinho ocidental, né? Exato. Até também por causa das características comportamentais do Brasil, né, cara? Que é muito difícil, porque queira ou não, se você para pra pensar, alguns costumes da religião muçulmana chegam a ser mais conservadores do que a gente conhece dentro das próprias religiões protestantes ou cristãs conservadoras aqui. Então, você imaginar a vestimenta num país tropical ou convívio que você tem com a influência brasileira, a influência brasileira é uma bagunça, né, cara? A gente não tem uma influência comum, é uma coisa muito misturada, né? Tudo é muito... E é engraçado que, falando sobre turismo, eu tive na Bahia. Cara, é impressionante. O baiano, ele acorda de manhã, ele toma um passe, depois ele vai na igreja católica, aí faz uma reverência na igreja protestante. É uma doideira, e pra ele tá tudo dentro de uma coisa comum. É uma cultura lá, né? É, cara, é uma coisa que eu nunca vi igual. E olha que assim, você olha como São Paulo, você tem realmente uma igreja protestante do lado da rua, uma católica do outro, na outra esquina você vai ter um templo judaico, mas ver o baiano interagindo com todas elas, isso sim é algo mesmo incrível. É, você tem lá na Bahia, por exemplo, você citou, tem as baianas, né, que elas sempre são associadas à religião do candomblé e tal, lavando as escadarias de uma igreja, né? Tem essa atração, né, todo ano. Isso é tão antigo que agora eu não posso deixar de citar esse filme. Pra quem viu ou pra quem não viu, acho que vale a pena, mesmo a versão original, que eu nem sei se teve outra releitura, é do Pagador de Promessas. Sim, animal, muito bom mesmo. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Mas então a gente tem hoje em dia esse panorama dos evangélicos, que hoje eles praticamente são maioria, né? É, a gente costuma dizer que agora tá para nascer a nova religião para protestar, e eu acho que os próximos são os espíritas, que cresceram em cima da religião evangélica e agora vão renovar novamente, mas isso é o tema para um novo AlphaCast, né? E vamos aí então para os nossos finalmente, né? Vamos... É lógico que futebol, política e religião a gente não consegue chegar a nenhum consenso, isso já é esperado. Se você, amiguinho Alfa, tava achando que você ia sair daqui com a resolução dos problemas da sua vida, não é verdade. Nós estamos aqui só para colocar os pontos, para pontuar, para tirar sarro e tirar umas risadas de vez em quando do Marx. Mas vamos lá. Qual que é a sua conclusão, Marx? O que você acha do panorama dos protestantes aí pelo mundo, pelo Brasil, origens e afins? Tem, assim, o panorama que eu acho é que, enfim, tá crescendo, tá. Eu espero que cresça e que quem não acredita, eu espero que comece a ter mais um pouco de respeito, não só pela minha religião, mas por outras. O panorama é o seguinte: eu dou graças a Deus porque um dia houve um homem chamado Martinho Lutero que resolveu se levantar não contra a igreja, mas contra as coisas erradas que a igreja pregava, deturpando a palavra, o evangelho genuíno de Cristo. Então, o panorama é esse. Eu dou graças a Deus porque hoje eu tenho uma plena certeza de quem eu sou, tenho uma plena certeza de quem é meu salvador. Enfim, quem crê, compactue com comigo e fique com a paz. Quem não crê, só respeite, porque é isso. Vai arder no mármore do inferno e inchalá. Aí você tá indo pra caminho das Índias, sei lá, pro clone. E quem não crê, respeite você e tá tudo certo. É isso aí. E o nosso amigo senhor, o que você tem a dizer a respeito dessas religiões protestantes? Bom, eu defendo a tese o seguinte: o problema não tá na religião, o problema tá no ser humano. Muitas das coisas que a gente vê aí, que nos incomoda e que nos deixa indignados, às vezes não é a religião que prega, ou mesmo que ela pregue, não é exatamente aquilo. O ser humano é que muitas vezes pega aquilo, ou em proveito próprio, ou até mesmo muitas vezes por ignorância, igual a gente comentou no decorrer do cast, sobre violência e sobre cobranças e sobre não pode isso, não pode aquilo. É porque alguém entendeu que não podia, baseado no que ele achou. Não que a Bíblia ou o livro religioso que fosse a doutrina, né? No caso, nossa, a Bíblia mesmo, que a gente tá falando da religião evangélica, nós cristãos, eu e o Marx, por exemplo, não que a Bíblia pregue muita coisa de que se ouve por aí. O interessante seria eu baixar um pouco meu preconceito, né, a minha visão, e tentar entender um pouco mais de dentro. Por que não eu, talvez como um ateu, mas que não conheça, ir numa igreja, ver realmente como funciona, igual o Andrigo comentou aí, que já frequentou, já viu, ele pode às vezes até criticar com um pouco mais de propriedade, baseado em quem não viu e quem vai só por... Porque hoje em dia acontece muito isso, né? Alguém se levanta e fala alguma coisa, e nisso vem uma ordem de seguidores, mas não tô falando do nível de seita, não. Às vezes, 4, 5, porque existe um famoso fulano, vamos pegar aqui pra sair do meio podcast, existe um famoso youtuber que é ateu. Ah, eu também vou ser ateu, o fulano é ateu, e... Ou seja, as pessoas fazem verdade a partir do outro. Virou moda, né? Virou moda aí. Sim, sim. Assim como foi moda durante um tempo ser evangélico, infelizmente isso foi e aconteceu, isso é real. Mas acho que a moda hoje ainda é ser evangélico, hein, eu diria. Ah, diminuiu muito, tá, André? Diminuiu muito. A própria mídia, sem querer culpar a mídia aí, etc, mas o panorama geral contribui muito para que alguém pense duas vezes antes de falar que realmente eu sou cristão, entendeu? Vamos ser alfa e dar um pouco de nome. Por exemplo, as pessoas pegam o que Márcio Feliciano prega, as pessoas pegam o que Silas Malafaia prega, as pessoas pegam o que outros líderes pregam, ou falam, ou agem, e tomam aquilo como atitude cristã, entendeu? Ah, se você é daquela seita, daquele cara, não tô criticando os dois, mesmo porque tenho pontos a admirar elogiar nos dois e tem um ponto a criticar nos dois, entendeu? Só que assim, quem tá de fora muitas vezes, ah, aquele cara, então você é da igual aquele cara. Eu vou parafrasear aqui um amigo meu, ele é até podcaster também, ele falou o seguinte: hoje em dia eu gasto mais tempo tentando convencer uma pessoa do que não é o evangelho do que falando pra ela o evangelho de Jesus. Porque houve uma contribuição tão negativa, né? Aí, de certa forma, voltando lá no início da pergunta, o panorama é um pouco esse. Passou a moda do evangelho, e eu posso afirmar que passou, e hoje em dia é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Não estou falando aqui em cristofobia, em perseguição, mesmo porque o Brasil é um país muito tranquilo, muito tranquilo. Você tem liberdade religiosa hoje ainda no Brasil, mas o cenário é um pouco mudado. É verdade. E você, nosso amigo Samir, esse bode... Chamar de bode velho, é, Samir? Esse peixe ensaboado que é o Samir, que não fala de que lado que tá. O que você acha, meu amigo? Virou evangélico? Cara, não, mas se vocês quiserem conhecer todas as igrejas, a gente pode levar vocês. olha como é que a pessoa é inteligente, sabe? Aproveitou aí o ensejo pra... Ó, vamos lá, eu levo vocês e tal, e é nóis. Samir fazendo um pacote pra Jerusalém. Exato. E se for fazer um show evangélico, chama Promove pra montar os palcos. Ele foi inteligente e ao mesmo tempo sabe, porque ele não se utilizou da fé de ninguém pra roubar dinheiro, utilizou da necessidade de alguém ir até lá. Conte conosco, né? Mas é legal assim, o seguinte, que quando você se abre pra seguir alguma coisa, né, que você se sinta bem. Tá toda aberta. Não, isso é uma coisa legal, porque assim, você, às vezes, tem uma necessidade, né? Você vai procurar porque às vezes você não consegue solucionar um problema sozinho, então você precisa de uma força superior, e aí a pessoa vai escolher alguma coisa que mais se sinta melhor com isso. Você quer dizer que toda religião é muleta, então? Cara, entre aspas, eu diria que sim, porque você precisa se apegar a alguma coisa superior a você, e acho que o ser humano, principalmente quando tem crise, as coisas estão meio perdidas, é uma forma de as pessoas buscarem um porto seguro. Tem um filme que fala muito sobre isso, é o livro de Eli, né? Você vê, o mundo tá um caos, sim, aquela zona, sim, toda, e aí, pô, eles mesmos percebem que, pô, ou a gente se apega a alguma coisa maior, ou a gente vai continuar nisso aqui, ninguém quer continuar nisso daí, né? Esse filme, a gente pode tirar tanta coisa interessante dele, mas tanta coisa que daria um cast à parte sobre esse filme. Esse filme é demais, é começar pelo Denzel Washington, que ele é um cara, né, velho? Exatamente, Denzel Washington é fantástico, vários filmes eles são muito bons. Então, acho que esse filme, ele representa muito disso, e eu acho que, independente se a pessoa escolhe uma religião A ou B, ela tá procurando uma coisa maior. Aí você pode falar que é muleta por vários sentidos. Às vezes é, porque você quer sentir bem, você quer ter uma paz de espírito, às vezes você tem um problema que você não sabe como resolver, então é a sua última esperança, é a sua última cartada. Quando você vai procurar uma religião, se tem um problema, é que é a sua última cartada, cara. Não tem mais ninguém que pode te ajudar, não tem um médico que pode te ajudar, não tem um advogado que pode te ajudar, não tem um juiz. Você tá jogando o all-in ali, não é? O seu poker do all-in. E vale a pena você quebrar preconceitos é quando você vai conhecer e você realmente se abre pra respeitar. Essa é a mensagem que eu deixo aqui no final desse cast. E de novo, né? Se você resolver conhecer todas elas, conte com as vans da Infinity. Aí, amiguinho Alfa, eu não sei se você percebeu aqui, mas o AlphaCast, ele é tipo o desenho do He-Man. Chegou no final, a gente sempre tem uma historinha bonita, a gente sempre tem uma liçãozinha de moral do Príncipe Adam, né? E nesse AlphaCast tão gostoso, eu queria chamar você pra falar a minha lição de moral. A minha lição de moral é simples, amiguinho. Se você tá lá, tá na sua igrejinha lá, cultuando Deus, parabéns pra você. Se você tá lá na sua célula, dentro de casa, orando, buscando cada vez mais estar próximo dessa divindade, seja ela extraterrestre, como eu acredito, seja ela uma força, seja ela o que for, parabéns pra você. Agora, se você tá num caralho, numa igreja do Templo de Salomão, se você tá numa igreja que tá roubando dinheiro, vai tomar no centro do seu cu, que você é muito burro, cara. Você é muito burro, entendeu? É cultuar Deus, vai numa célula, vai numa taperinha. Ainda bem que o editor vai cortar tudo isso, hein? Vai em qualquer lugar, só não vá nessas grandes instituições. O evangélico, o crente, o seja o que for, ele funciona em pequenas células. Pequenas células, Deus está ali. No grande, meu amigo, que tá ali é o diabo, tá bom? Se é que ele existe. Mas é isso aí. Pra finalizar, queria agradecer aos meus amigos aqui, começando com o nosso grande Samir do Tourcast, ou melhor, do Tourcast, o podcast de turismo mais legal do Brasil, o qual eu já participei, então é muito legal mesmo. E o que você tem a dizer, Samir? Faz teu jabá aí, fala tchau tchau pros alfas. Um abraço, alfas, espero que vocês possam ouvir lá o Tourcast. A gente acabou de colocar no ar aí, eu não sei quando vai estar ouvindo esse daqui, né, esse alfa, mas a gente falou sobre botecos no Rio de Janeiro, vale a pena lá conferir as histórias que tem. Se depender do Marques, vai pro ar lá pra 2018, assim. Vale a pena conferir as histórias lá dos botecos da Cidade Maravilhosa. Depender, não dependesse do Marques, a gente já teria dois casts adiantados e uma gravação já adiantada pra semana que vem e três pautas sendo feitas e esse cast aqui sendo gravado, palhaço. Não, caros amiguinhos, só pra quem não entendeu, porque faz mais ou menos 6 meses estão tentando gravar isso e o Marques era extremamente contra gravar um podcast sobre evangelho. Eu não era extremamente contra, eu era a favor, com base em estudos, pra não falar besteiras. Não funcionou muito, né? É pior que é. E aproveitando que o nosso moranguinho do Nordeste falou, fala aí, Marques, o que, que você achou do cast? Ficou legal? O pastor aprovou? Isso aí que ficou meio estranho, esse negócio do moranguinho também. Bom, é isso aí, galera. Espero que todos tenham entendido, todos tenham absorvido a mensagem. Novamente, dizer a todos que muito obrigado por terem escutado, que não se sintam ofendidos ou um de uma religião ou de outra, realmente a gente só quis aqui. E enfim, obrigado a todos vocês e comentem, falem, se quiser xingar, xinguem o Andigo e é isso, muito obrigado. É isso aí, esse foi o nosso querido co-host, basicamente o editor, o cérebro pensante por trás do Papo Alfa. E eu falei cérebro correto ou não? Peraí, cérebro. Bom, enfim, foda-se, que é o Alfa. E agora, por último, e não menos importante, vamos chamar a nossa celebridade podcastal da noite. Senhorá, fala aí! Vocês estão mal de celebridade, viu? Pelo amor de Deus. Mas eu agradeço muito. A gente tentou chamar o Jovem Nerd e não aceitou e a gente pegou você, né? Ah, já? Que isso? Estou reserva de luxo. Eu quero agradecer pelo convite. Sou muito fã do Papo Alfa, sou fã do trabalho do Andrigo, do Marx, do Andrigo também, né, como host do Papo Alfa. Gosto muito do Samir, gosto muito do Tourcast e quero deixar aqui meu abraço a todos e o convite é o seguinte, corroborando o que já foi falado aí, abra um pouquinho a sua cabeça, assim como você tem que ter, conhecer de todos os lados, inclusive dos amigos homossexuais, dos amigos negros, dos amigos de qualquer vertente, raça, religião, etnia que for, abra um pouco a mente, às vezes, antes de sair apenas criticando, né, que o cristão ou o evangélico, ou o gospel ou o crente, como você preferir chamar, é isso ou aquilo, procure aprofundar um pouquinho, conhecer um pouquinho. E quem quiser me achar ou falar comigo, eu tô lá no Facebook, facebook.com/editor.senhor.a. Me acha facinho. É isso aí, galera. Então, nesse clima gostoso, encerramos mais um Alfa. E nessa hora gostosa, eu vou chamar o nosso querido Marques para falar. Marques, quais são as redes sociais do AlfaCast? Bom, galera, para vocês quiserem acompanhar no Twitter, o Andrigo sempre tá por lá pelo Twitter. Como vocês sabem, não sou muito utilizário. Usuário do Twitter, mas o Andrigo sempre tá por lá, eu de vez em quando entro, é o arroba Papo Alfa, ok? O Facebook é o facebook.com/papoalfa, o e-mail é o papoalfa@gmail.com, tudo com PH. Não esqueça de ir lá no iTunes, dê as 5 estrelinhas, comentem, falem, comentem aqui na postagem. Os links que o Samir deixou aqui pra gente, dos podcasts que a gente citou aqui, vão estar todos aqui na postagem. Comentem também no Facebook, muito obrigado a todos vocês. E é isso aí. E é isso aí. Sejam todos utilizários dessas redes sociais, conforme disse o Marcos. Ele acabou de inventar essa palavra e eu acho que. Pérola. Eu acho que ficou bem legal utilizar a mistura de usuário com utilizador, enfim. Mas é isso aí. Então nós clamamos a todos os alfas. Você concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente também. Mas não fique indiferente. Por quê? O nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Salve! Saudações e lembre-se, Rádio Augusta, Perangusta, por caminhos difíceis, chegamos à glória.